Se tiver, eu quero. Eu também. Tem guerreiro aí? Tem guerreiro aí? Tem guerreiro aí? O que tem a dizer? Um bom guerreiro de atitude e proceder. Oh, tem guerreiro aí? Tem guerreiro aí? Quando eu disser guerreiro, você me diz eu sou. Guerreiro, eu sou. Guerreiro, eu sou. Quando eu disser guerreiro, você me diz eu sou. Guerreiro, eu sou. Guerreiro, eu sou. Guerreiro é aquele que não teme a batalha, está sempre na luta, não treme, não fale. Que tira os obstáculos que querem impedir de caminhar e de prosseguir. É tipo assim, no sapatinho, vai conquistando seu espaço sem colar com os revolvins. Se pega na missão, ele vai que vai, vai na fé, na certeza, sem olhar pra trás. Sempre tendo na mente a certeza que irá vencer. Não há nada neste mundo que o fará retroceder. Render-se nunca ir à luta, sim, ele quer mais. Quer conquistar seus sonhos, não na guerra, sim na paz. Então vem, nego, você também é guerreiro. Vem fazer parte desta banca e também ser herdeiro e conquistar o seu espaço através de um ato nobre. Jesus é contigo na missão, vê se se envolve. Glória a Deus, quer saber? Aqui tem guerreiro, aqui tem conquistador. Pode parar, mas vai parar é já. Pode parar já. A gente pode ser Davi, mas é o seguinte: não vai ter gigante pra vir ficar aqui. Tá achando o quê? O inimigo vai embora. Já! Quando eu disser guerreiro, você diz. Aleluia! Quando eu disser guerreiro, você diz. Glória a Deus! Guerreiro! Aleluia! Guerreiro! Glória a Deus! Entendeu? Fica esperto. Quando eu disser guerreiro, você diz. Aleluia! Quando eu disser guerreiro, você diz. Glória a Deus! Guerreiro! Aleluia! Guerreiro! Glória a Deus! Guerreiro! Aleluia! Guerreiro! Glória a Deus! Ei, irmão, venha vencer. Jesus está contigo, então não há o que temer. A vitória já está nas tuas mãos, basta tu crer. Crer, querer, poder. Basta crer. Seu nome pode estar marcado no livro da vida. Faça agora obra boa, justo encontre uma saída. Ira, sei que não é fácil acordar no dia a dia pensando no gigante chamado Golias. E qual pedra vou usar pra poder acertar na cabeça do inimigo que tenta me parar? Mas eu sei que um bom guerreiro por Deus é preparado, sempre pronto pra lutar contra as obras do diabo. Agora é nós que tá treinados por Jeová. Se quiser fazer parte da banca, irmão, é só chegar. Desanima, parte vivo, vai ficar em cima tentando arrastar, tentando destruir a vida daqueles que correm atrás daquele que ouve a voz do Deus onipotente que sempre olha por nós. Quando eu disser guerreiro, você diz. Eu sou. Quando eu disser guerreiro, você diz. Eu sou. Guerreiro. Eu sou. Guerreiro. Eu sou. Guerreiro. Eu sou. Guerreiro. Eu sou. Yeah.